Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esta apresentação da oportunidade Clube Max. Nós vamos tratar aqui de uma empresa que se chama o Clube Max. O que ela pode oferecer para você é o quanto que você vai investir para se beneficiar desse grandioso empreendimento, como e quanto você pode ganhar com o Clube Max e também por que você deveria fazer parte deste incrível clube. Você vai ter muitas razões para entrar nesse negócio. Me acompanhe aqui em seguida. Primeiramente, o que é o Clube Max? O Clube Max é uma empresa de marketing multinível que está associada à BVD, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas no Brasil. É um clube de benefícios que acompanha as principais tendências de mercado. Em seguida, eu vou falar aqui de tendências e traz para os consumidores descontos reais e condições especiais para obter produtos e serviços, além de oferecer oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Então, é economia, é oportunidade. E também traz para você ótimos rendimentos em um negócio inteligente com um poderoso plano de compensação financeira, que você tem um plano de ganhos que você vai conhecer. Me acompanhe aqui em seguida. O modelo de sucesso do Clube Max é o seguinte: primeiramente, o Clube Max só trabalha com mega tendências, né? Quando a gente fala de mega tendências, nós estamos falando de ondas mercadológicas que realmente vão acontecer daqui para alguns anos. Estamos falando de produtos que vão entrar no mercado e vão vender, com certeza, vão vender muito, e as pessoas vão precisar. Isso são mega tendências, e o Clube Max só trabalha com ondas mercadológicas que dão certo. Além disso, o Clube Max trabalha com parcerias estratégicas. O que é isso? Se associar a empresas que vão fazer com que essas tendências sejam utilizadas de fato, que sejam usufruídas, que a gente possa tirar proveito dessas tendências através da parceria. E o Clube Max vai lhe trazer diversos benefícios, não somente os que ele tem hoje, mas os benefícios futuros que vierem, as outras tendências, os benefícios relacionados às outras tendências que surgirem. O Clube Max vai adentrar essas tendências e trazer novos benefícios. E como é que funciona a propaganda na nossa empresa? Sempre através do boca a boca. Aqui a empresa não gasta dinheiro com propaganda. Tudo funciona através dos seus afiliados, através do esforço do trabalho dos seus afiliados em divulgar o negócio para os seus amigos, conhecidos. E aqui a empresa paga o seu afiliado para fazer essa propaganda. E você vai ter aqui uma oportunidade de negócio sui generis, diferente de tudo que você conheceu, diferente de todo esse mercado tradicional que você conhece desde criança. E vai ter, por isso, uma compensação financeira para participar desse negócio, para fazer propaganda, para ter os benefícios. Você vai ter uma compensação financeira por isso. Me acompanhe aqui. Mega tendências. Bom, vamos dar aqui apenas alguns exemplos para que você tenha mais ou menos uma ideia do que é uma tendência. É uma palavra importante, você deve saber o que é uma tendência, deve ter em mente o que significa isso, né? Imagine, por exemplo, aí, ó, 1950 alimentos infantis. Por que que em 1950 alimentos infantis era uma tendência? Ora, a Grande Guerra acabou em 1945, a Segunda Grande Guerra, teve o retorno dos soldados para casa, os soldados principalmente Estados Unidos, Austrália, Canadá, né? E com isso, os soldados voltando para casa, eles pararam de fazer guerra, foram fazer amor, nasceram crianças adoidado, e quem estava de olho, quem estava observando que ia precisar de alimentos para criança nessa época, foi quem se deu bem, quem colocou alimentos infantis no mercado, vendeu e vendeu a beça, e teve sucesso e cresceu muito financeiramente. Então é isso que é uma mega tendência, você se posicionar para tirar proveito de um produto que vai vender adoidado no mercado. E o mesmo aconteceu nas décadas seguintes, porque a cada década as tendências vão se renovando, né? Aí você está vendo aí as próximas tendências, que foram em 1960 fast food, indo até 1990 informática, né? Já com o Bill Gates aí já se mostrando bastante. E agora nos anos 2000, as telecomunicações, falando mais de celulares, nós estamos entrando agora já nos celulares 3G, né? Coisas que a gente nem imagina estão entrando no mercado aí a gente vai ter que utilizar esses produtos, não tem como escapar. Internet e TV digital, e o Clube Max está mais envolvido nessa área de tecnologia, né? Mais de telecomunicações, que envolve aí esse último parâmetro. E quem está aproveitando essas megas tendências? Olha, hoje em dia, cada vez mais pessoas estão aproveitando essas tendências, né? E você também vai poder agora aproveitar. Não são só esses grandalhões aí que você está vendo na tela, esses bilionários que ganham bilhões todo ano, que estão na revista da revista Forbes, né? Além desses aí, tem também o Warren Buffett, né? Porque eles estão se posicionando, eles sabem o que o mercado vai querer, e eles se posicionam e tiram proveito. É só isso que acontece. E você vai poder participar disso também através do Clube Max, né? Você não é nem um Bill Gates, não é um Carlos Slim, mas você vai poder ser um através do Clube Max, vai poder aproveitar as oportunidades, porque o Clube Max vai posicionar você, para que você aproveite. E quais são as próximas mega tendências? Você está vendo aí na tela, Paulsen Pilsen, um famoso economista norte-americano, né, que ele falou em seu novo livro, O Próximo Trilhão. Há duas grandes tendências para os novos tempos, é o e-commerce e a telecomunicação, né, associada à internet, e o trabalho e os negócios em casa, né? E o Clube Max está envolvido nessas duas grandes tendências, que é o internet e-commerce e o trabalho e os negócios em casa, em oposição ao trabalho tradicional, o trabalho com o chefe, o trabalho com o horário rígido, o trabalho com aquela dificuldade de você crescer. Então, o Clube Max está trazendo para você essa oportunidade de você poder trabalhar em sua casa, de você poder escolher o horário que você quer trabalhar, o quanto que você quer trabalhar, um tempo a mais que você quer ficar com sua família. Isso tudo você vai poder fazer aqui no Clube Max. Vamos prosseguir. Vamos falar aqui um pouco mais sobre tendências em fatos e números. Primeira tendência, o e-commerce e a internet. Ah, olha, aqui pelo gráfico você está vendo aqui, ó, o Brasil já tem 30 milhões de internautas e movimenta mais de 6 bilhões anuais em vendas online. Em 2001 eram apenas 550 milhões, agora já em 2007, 6 anos depois, já estamos na casa dos 6 bilhões de reais. Você pode ver pelo gráfico a forma como isso está crescendo. É realmente uma tendência e você tem que entrar nessa tendência se você quiser ter sucesso nesse mercado. Outra tendência, a substituição tecnológica, gente. A tecnologia é substituída de uma forma muito rápida. Você está vendo aí na tela, ó. Você lembra da fita cassete, da fita VHS, disco vinil? Isso não existe mais, ninguém usa mais, quase não usa. O disco vinil as pessoas usam por saudosismo. A fita VHS ainda tem, mas tudo foi substituído pelo CD digital, pelo DVD digital, e cada vez menor, os discos estão cada vez menores e cabendo mais informações. E de alta qualidade. Tem aí também, ó, na imagem você está vendo um MP3. Você coloca centenas de músicas apenas num aparelhinho que cabe na palma da mão, né? E outro exemplo, a máquina de escrever se transformou agora aí no computador pessoal, né? Para você ver como é que as coisas, como é que a tecnologia ela muda muito rapidamente. Então aqui o Clube Max, ele vai mexer com tecnologia, vai mexer numa área que traz tendências de forma muito rápida, novas tendências cada vez mais aceleradamente. Vamos falar agora aqui sobre a tendência o VoIP. O VoIP é o primeiro produto do Clube Max, é o carro-chefe. O VoIP é um telefone, resumindo, é um telefone que você fala pela internet, né? Você usa a estrutura da internet para transmitir a sua voz e ele sai mais barato, sai mais em conta. A transmissão digital da voz permitindo a realização de chamadas telefônicas através dessa estrutura que é a web. E as chamadas podem ser feitas pelo computador ou por telefones convencionais ou através de um adaptador chamado ATA, que é o adaptador de telefone analógico. Você liga o seu telefone tradicional nesse ATA, esse ATA se liga na sua linha da internet e você fala à vontade, fala local, fala DDD, fala internacional e à vontade. Isso que é o VoIP, voz sobre IP, voz sobre protocolo de internet. Em até 7 anos, toda a telefonia será substituída direta ou indiretamente pela tecnologia VoIP. Então, tendência VoIP, você já está convidado para participar da primeira tendência e usufruir dos ganhos que elas trouxerem a partir de agora, né? E nós já estamos dentro dessa tendência. O Clube Max já vem trabalhando desde maio de 2007 nesse negócio. Então, você já está convidado a entrar. Você está vendo aí na imagem um telefone tradicional e um pouco mais abaixo o telefone VoIP, que é o softphone, que a gente fala, é um telefone virtual que você visualiza na tela do seu computador. O VoIP oferece economia de até 70% em relações às chamadas telefônicas tradicionais. Então, se um produto é muito mais barato que o outro, é claro que ele é tendência, é claro que vai vender, é claro que as pessoas vão querer. Nós temos aí algumas revistas, algumas mídias falando aí sobre o VoIP. Aqui, Newsweek, uma revista norte-americana, falando VoIP, o telefone do futuro. Aqui um pouco mais abaixo, a revista Info do Brasil. VoIP, chegou a hora de tirar o telefone fixo da tomada? Aqui um pouco mais ao centro, uma reportagem do Estado de São Paulo, com o nosso ministro Hélio Costa, o ministro das telecomunicações, falando: o telefone fixo está morrendo mais rápido que o esperado. E uma reportagem da Veja, essa é uma reportagem de 2006, do final de 2006, falando VoIP, a sucessora do telefone. Então, toda a mídia já está sendo uníssona nesse sentido, já está claro que o VoIP é uma tendência. Estima-se que nos próximos 4 anos, mais de 80% das empresas tenham aderido ao VoIP no país. Não são só as pessoas, são as empresas também, e muito mais as empresas que querem economia, que precisam de economia, elas vão entrar em massa para adquirir VoIP, gente. Não tem retorno, não. Especialistas dizem que nos próximos 5 a 7 anos as companhias vão substituir totalmente a telefonia tradicional pelo sistema VoIP, já com 50 milhões de usuários VoIP no Brasil até 2009. Prossigamos. O Clube Max já está nesta segunda tendência aqui, TV digital por assinatura. Nós acabamos de assinar parceria agora em maio de 2008 com a empresa Sky de TV digital por assinatura. Olha, TV por assinatura, 6,7 bilhões de reais no ano passado e tende a crescer exponencialmente. Exponencialmente é uma curva que cresce assim como se fosse uma flecha para o céu. A TV por assinatura cresceu 13% só no ano passado, é tendência, é produto que vende, você pode entrar nesse mercado que você vai ganhar muito dinheiro. Nos Estados Unidos já são 63%, e olha aqui, no Brasil é só 2,94%, a gente tem um mercado gigantesco, gente, para tirar proveito disso, para ganhar disso. Entre agora, nós somos do Clube Max, nós temos TV por assinatura através dessa parceria com o Sky. Entre, venda, ganhe, divulgue. O Clube Max está posicionado estrategicamente e oferece negócios via internet, tendência, e-commerce, tendência, substituição de tecnologias, que é tendência, TV por assinatura, tendência, negócio próprio em casa, tendência, entre outros que vierem a surgir. O Clube Max está posicionado para saber quais serão essas novas tendências e entrar também. Você entra uma vez e vai ter à sua disposição muitas e muitas tendências. Ele está, então, à frente das tendências, com as melhores parcerias. Ele procura sempre estar envolvido com empresas sérias. Está vendo aí na sua tela, Banco do Brasil, YP, que é uma empresa internacional que já está em mais de 12 países na América Latina, que ela trabalha intensamente. Ela que é responsável pelo VoIP do Clube Max, está com seus servidores aqui no Brasil, sediado em Sorocaba, São Paulo. A IDT, que é uma empresa de cartões de chamada. A Sky, já foi dita, é TV por assinatura. Temos a GVT, Policard, que trabalha com administração de cartões. Nós vamos trabalhar também com cartões de descontos, que é uma tendência. É CTBC, que fala de 3G, de tecnologia 3G. A Fincard também é cartão. Então, o Clube Max está alinhado com as principais tendências de mercado. Agora vamos falar dos seus benefícios, né? Você está vendo aí na imagem já uma gama de benefícios que você vai ter aqui, benefícios palpáveis, os que não estão visíveis a gente vai falar para você aqui em seguida. Quais são? Você vai ter, olha, benefícios: conta VoIP básica, Telmax pré-paga. Você pode escolher também ter uma conta VoIP Telmax empresa, se você for empresário. Vai ter crédito mensal de minutos no seu VoIP, você vai sempre, todo mês, ter aqueles minutos para você falar à vontade. Você vai ter números de acesso, que é a possibilidade de outras pessoas ligarem para o seu VoIP. Você vai ter cartões de chamada. Cartões de chamada você pode ligar, utilizar seu VoIP através de celular, através de número fixo, através de computadores, através de orelhões. O portal de voz, né, que é você liga para um número, Esse número vai pedir uma senha, você passa a senha e fala com qualquer pessoa. Você pode ligar do seu celular, pode ligar do seu fixo, né? TV por assinatura, que é Sky, já falamos, e já é de conhecimento do público. E também um ATA, que é o adaptador de telefone analógico, no qual você se conecta o seu telefone tradicional na sua linha de internet para poder falar à vontade. Olha aqui na tela o seu site personalizado, como é que é para você divulgar o seu negócio. Todos que entram no Clube Max têm direito a esse site. Aqui ele fala sobre detalhes do negócio. O seu visitante vai entrar nesse site, vai saber como ganhar dinheiro, vai ver os produtos, a empresa, tá? Aqui em seguida, você está observando aí na sua tela o escritório virtual. Todo afiliado do Clube Max tem direito a esse escritório virtual, que é uma área administrativa onde você se atualiza com informações, administra a sua árvore de afiliados, a sua conta, vê quantos créditos você tem ainda restantes, vê o quanto que você ganhou na empresa, vê o seu saldo, seu cadastro, cadastra a conta bancária para transferência dos seus bônus. Você tem treinamento, aqui você tem uma loja também para comprar kits de treinamento, comprar DVDs de apresentação, tudo que você precisa para desenvolver o negócio, para acompanhar o negócio. Além de multimídias, treinamentos em multimídias, vídeos, áudio, tudo que você precisa para crescer no negócio, para aprender e divulgar. O softphone é esse aparelhinho que você está vendo aí na tela, não é um aparelho, é um programa para você realizar chamadas VoIPs, tá? Com ele você pode falar gratuitamente entre qualquer afiliado do Clube Max. Você liga para fixo, liga para celulares em qualquer estado do Brasil, sempre no mesmo valor. Você liga a longa distância e também pode receber chamadas VoIPs em qualquer computador conectado à internet usando esse softphone. O ATA, o ATA você pode adquirir por si mesmo ou você adentrando um plano chamado Plano Premium que tem no Clube Max, você já recebe o seu ATA, que funciona como um roteador de linhas. Não precisa de computador para você usar a linha telefônica quando você tem um ATA, né? Você pode conectar qualquer telefone convencional à internet. Você faz e recebe chamadas em qualquer lugar do mundo com as mesmas tarifas, tá ok? Você no Clube Max vai ter treinamento. Você vai ter aqui, ó, o manual do afiliado, um plano de compensação. Você está vendo nesse kit aí de treinamento, né? Um kit de afiliado. Quando você entra, você tem a opção de adquirir esse kit. Vem DVDs de treinamento, vem também DVDs de apresentação, vem o passo a passo para você começar a mexer com o negócio. Se você ainda não tem conhecimento de como funciona o marketing multinível, você vai ter aqui o passo a passo para começar a se mexer, para não ficar parado desde o início, né? E você ganha também uma pasta executiva para levar todo esse material para poder apresentar para as pessoas conhecerem. Além de materiais de divulgação também, como panfletos, canetas e essas coisas. Agora vamos falar aqui. Quanto você investe em um negócio próprio e lucrativo, como é o Clube Max? Quanto você vai investir para ter seu próprio negócio? Você vai ter direito a uma conta VoIP, chamadas ilimitadas entre afiliados do clube, site personalizado, vai ter um escritório virtual incrível, com controle total, participação no programa de bonificação do Clube Bônus, além desse kit de negócios, né, que é por fora, kit de negócios com a pasta manual e vários treinamentos. Você deve escolher um desses planos aqui, o plano básico, o plano clássico, um plano sem fronteira. O plano VIP está mostrado aí na tela, quais são as mensalidades de cada plano. Cada um dá uma quantidade diferente de créditos. O plano básico, você fala de VoIP para VoIP. O plano clássico, você paga R$99 e recebe créditos mensais em suas contas VoIP. O plano sem fronteiras, R$100 de crédito mensal em cartões de chamada, tá? Você vai receber cartões para poder ligar para qualquer número. E o plano VIP é para quem gosta de falar um pouco mais. Você paga R$199 mensais e tem direito a um crédito extra na sua conta VoIP. E quanto é para você adentrar o Clube Max? Gente, apenas R$599 de adesão pagos uma única vez, né? O valor aqui da mensalidade é R$49 para cima, R$49, R$99, R$100 ou R$199, para você ter tudo isso aí que já foi mostrado anteriormente. Além do nosso plano convencional, do plano normal, né, nós temos também um plano chamado plano premium, né, para as pessoas que querem entrar já chutando balde para começar de verdade o negócio, começar com muita força. E o plano premium traz muitas vantagens, traz tudo dobrado, tudo mais facilitado, traz muito mais bonificação do que o plano normal traz. Você vai ter direito a duas contas VoIP, atas diferentes com duas portas, o site personalizado, vai ter direito a ver sua árvore premium e binária. Você vai poder participar de mais um programa de bonificação somando 3, além de kit de negócios com a pasta, manual e treinamento, né? Aqui você pode escolher entre 3 planos mensais que estão mostrados aí na tela: o Prêmio VoIP, o Prêmio Cartões de Chamada mais VoIP. O Prêmio VoIP é só o VoIP, o Cartão de Chamadas mais VoIP é os cartões para você falar, além do VoIP propriamente dito. E aqui mais embaixo, o Prêmio TV, que é a TV por assinatura, Sky, mais o VoIP, tá ok? E para você adentrar o plano Prêmio, você paga R$1.298 de adesão, né, com as mensalidades, como está mostrado aí, a partir de R$199 mensais. Como funciona o sistema Clube Max? Qual é a melhor propaganda que existe? É aquela propaganda na qual as pessoas confiáveis falam para você que um produto é bom, você, pela confiança que você tem na pessoa, você vai acreditar nela e vai adquirir o produto, mais pela confiança, né, mais porque você conhece aquela pessoa. E é esse o mecanismo de ouro aqui que funciona no Clube Max, é o tipo de propaganda que a gente utiliza aqui no nosso clube, que é a propaganda boca a boca. Os afiliados satisfeitos naturalmente fazem propaganda boca a boca, como são pessoas de confiança, são círculos de confiança, a pessoa acaba adentrando no negócio porque você adentrou, porque você gostou e você é de confiança. Então, aqui nesse negócio, a pessoa só entra através de outra pessoa que já está no negócio, formando, começando assim a compor a rede, tá? Então, é assim, de boca em boca, um excelente negócio, né? E olha só como isso cresce de uma maneira espantosa. Bom, trabalho, negócios a partir de casa é realmente uma tendência, tá? Porque hoje em dia os empregos, o fracasso dos empregos atuais é claro, está cada vez mais difícil arranjar emprego no mercado, a competição está muito grande, as pessoas estão se desenvolvendo muito, estão estudando muito, mas mesmo assim a competição não está permitindo que a gente encontre facilmente um emprego. Mesmo tendo PhD, mesmo tendo doutorado, mestrado, está difícil. E a aposentadoria é a aposentadoria de fome no Brasil, que paga muito mal, que a pessoa tem que continuar trabalhando, se puder continuar trabalhando. Se ainda tiver uma família, imagine só a dificuldade que a pessoa tem para viver com essa aposentadoria no Brasil. Esse sistema atual não é confiável, é por isso que o trabalho em casa é uma tendência, cada vez mais pessoas estão procurando ter seu próprio negócio, se liberar disso, é ter a independência financeira, ter um tempo flexível, poder ficar com a família. São muitas vantagens que o trabalho em casa, a venda direta, traz para as pessoas. Enquanto isso, aqui ó, vendas diretas em alta tendência, é o que nós temos. O crescimento do número de revendedores nas vendas diretas em 2007 supera todas as categorias medidas pelo IBGE. Tudo está indicando que esse crescimento está muito acentuado em vendas diretas, que são aquelas pessoas que cuidam de seu próprio trabalho, que não tem patrão, elas escolhem o seu tempo de trabalho, elas vão vender o produto diretamente para a pessoa, vão de porta em porta, se for o caso, né? E é um segmento que se consolida como um dos que mais gera trabalho no país, tá? O Brasil é um dos países que geram mais oportunidades em vendas diretas no mundo. E olha aqui, o Brasil é o quinto maior mercado mundial em vendas diretas, tá? Você pode ver aí no gráfico que apenas 1%, quando a gente está falando de segmentos, 1% trata de vendas diretas relacionadas a serviços, que é justamente o segmento em que o Clube Max está inserido, né? Então nós temos uma gama muito grande de mercado à nossa disposição para a gente explorar. Olha só, nos Estados Unidos o segmento já é de 20%, né? O segmento de serviços lá nos Estados Unidos já é 20%, o que indica que essa tendência vai vir para o Brasil também, que vai crescer muito a tendência em vendas diretas relacionadas a serviços, que é o segmento do Clube Max. Marketing multinível é um tipo de venda direta, só que um tipo de venda diretas é alavancada, né? Vamos dizer que é a venda direta turbinadas, na qual você trabalha, você ganha pelo trabalho alheio, pela rede que você forma. Você alavanca os seus ganhos através do trabalho de outras pessoas que entram à sua rede. Veja aqui uma frase, a famosa frase de John Polgary. Todo mundo trabalha com marketing nível com essa frase. Prefiro contar com 1% dos esforços de 100 pessoas do que com 100% de meus próprios esforços. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter ganhos muito mais rapidamente. Se você ficar doente, o seu negócio não para. Você vai ter mais tempo para você. Você vai ter outras formas de ganhos diferentes desse mercado tradicional que está rígido, que está difícil. Olha aqui as características do marketing multinível, né, como ele funciona. Não investe em campanhas publicitárias, tá? O gasto com publicidade nas empresas tradicionais é muito alto. Esse dinheiro é revertido para os próprios afiliados, né? Então o Clube Max não vai gastar dinheiro com propaganda. É daí que vem os altos ganhos que as pessoas têm nesse tipo de negócio de marketing multinível, né? E apresentando as novas pessoas e formando um grupo de consumo, né, a pessoa se qualifica cada vez mais e aumenta cada vez mais sua bonificação e cresce, né, e cresce de uma maneira assim exponencial, porque uma rede de marketing multinível ela também cresce geometricamente. Nos Estados Unidos, mais de 95% das vendas diretas são realizadas pelo sistema de marketing multinível. E o Brasil nem está chegando próximo disso. Nós temos aí um mercado incrível. O Brasil é um país continental com milhões de pessoas. Um mercado muito grande mesmo para ser explorado, gente. E quem começar agora vai se dar muito bem. Vamos falar agora do plano de compensação financeira, tá ok? O plano de compensação financeira do Clube Max. O Clube Max recompensa financeiramente os afiliados de três formas, que é através das indicações diretas. Se você indicar diretamente alguém para o negócio, o Clube Max te paga. Indicações indiretas. Se aquelas pessoas que você indicou indicarem outras pessoas, você ganha também por essa indicação. E agora, com o sistema binário, com a árvore binária, você vai ganhar com derramamento, né? Nem você, às vezes, nem você que indica a pessoa, ela vem derramada lá de cima, né? O sistema binário é um sistema onde você ganha com as pessoas que você indica, com as pessoas que seus indicados indicarem e com as pessoas que derramarem de cima. Você tem várias formas de ganhar. E nós temos também aqui um plano de carreira no Clube Max. Quanto maior a quantidade de produtos e serviços que você puder montar na sua rede, mais alto é o seu reconhecimento dentro do clube. Você cresce aqui, né? A empresa, ela vê que você está trabalhando seriamente, que você tem interesse, que você está ajudando as pessoas. Então você pode começar aqui apenas como um simples cliente, indo até presidente internacional, passando por esses patamares que está sendo mostrado aí na figura, né? Afiliado, diretor, diretor executivo, presidente, presidente nacional e finalmente aí o grande presidente internacional. Olha, o primeiro bônus, aqui você vai ganhar bônus no Clube Max. O primeiro bônus se chama bônus de patrocínio. O que é o bônus de patrocínio? É quando você indica uma pessoa diretamente, né? Você indicou, ganhou R$80. Indicou a segunda pessoa, ganhou R$80. É assim que funciona, como você está vendo aí na imagem, né? Indicou a primeira à sua esquerda. Você fez a sua primeira perna, então, estamos falando aqui de uma estrutura binária. Você indicou a primeira, montou a perna esquerda, ganhou R$80, indicou a segunda, montou a perna direita, ganhou R$80, você tem duas pernas, agora vamos caminhar. Um exemplo aqui de como funciona o nosso plano de compensação financeira na nossa árvore binária. Você adentrou o negócio, indicou a primeira pessoa. Sua primeira indicação inicia a equipe à esquerda. Está vendo aí? Foi montada a sua primeira perna, né? O seu primeiro indicado vai para o lado esquerdo. A sua segunda indicação inicia a sua equipe da direita. Se você indicar uma terceira pessoa, ela obrigatoriamente tem que descer para baixo. Só pode haver duas pessoas ligadas diretamente a qualquer afiliado numa árvore binária, né? Então, como não pode ter uma terceira perna, sua terceira indicação é derramada. O afiliado número 1 que você indicou vai indicar também, ele vai começar a trabalhar, né? Como a perna esquerda já estava preenchida por aquele que você indicou, Esse primeiro afiliado vai para o lado direito. O primeiro afiliado do número 1 vai para o lado direito e sim sucessivamente. A sua quarta indicação é derramada para o lado esquerdo, abaixo do afiliado número 3, como você pode ver aí na imagem. As pessoas vão derramando, você vai indicando, vão derramando, né? E caso alguém lá em cima indique uma pessoa, se não houver posições lá para serem preenchidas, ela vai ser derramada para a sua rede também, como você pode ver aí na imagem, né? Automaticamente é posicionado abaixo de você por derramamento. Então você ganha porque indicou, ganha porque seus indicados indicaram e ganha também porque derramou de cima pelas várias pessoas que tem acima de você, todos os seus patrocinadores. O segundo bônus, aqui o bônus binário, é cada venda em sua organização conta pontos. Por exemplo, a cada nova indicação você ganha 30 pontos. Então você pode ver aqui na imagem, cada pessoa que vai entrando, não interessa se foi você que indicou, se foi o seu indicado que indicou, se derramou lá de cima, cada pessoa que entrar lhe dá direito a 30 pontos. Equilíbrio de pontos. Com 120 pontos, ou seja, com 4 pessoas na esquerda e 4 pessoas na direita, você ganha R$60, entendeu? É, quando ocorrer o equilíbrio, quando houver 4 pessoas, 4 novas pessoas à sua esquerda e 4 novas pessoas à sua direita, isso se chama equilíbrio. Então você vai ganhar até R$60 por esse equilíbrio, tá ok? Você está vendo aí pontos que viram dinheiro. Quem está abaixo na árvore binária, quem está abaixo dá lucro para quem está acima, e quem está acima também dá lucro para quem está abaixo. Você vai ganhar com os pontos derramados para a sua rede, né? Todos os seus patrocinadores acima, seja o grau que for, vão trabalhar também para construir sua rede. É todo mundo trabalhando para todo mundo. Você ganha pontos, os pontos contam para todos que estiverem posicionados acima da nova afiliação. Isso quer dizer o seguinte: entrou uma nova pessoa, então essa nova pessoa vai dar pontos para todo mundo que estiver acima dela, né? Seja você, seja o seu patrocinador. Então você está vendo aí, ó, equilibram 4 pessoas à esquerda mais 4 pessoas à direita. Então você recebe até R$30 por cada quarteto, somando então até R$60 pelo equilíbrio. É assim que funciona o plano binário, a árvore binária. Isso vai crescendo, vão aparecendo quartetos aí abaixo, dezenas, centenas, milhares de quartetos abaixo que vão se equilibrando e pagando esse bônus para você. Isso é apenas o segundo bônus, que é o bônus binário, tá? Vamos prosseguir aqui. Além da árvore binária, tem a nossa árvore normal, que paga o bônus codificado que você está vendo aí na tela, né? Você indicou a primeira pessoa 80, indicou a segunda pessoa, ganha 80. A partir da terceira pessoa, você vai receber mais 80 por cada indicado direto. Cada indicado direto que você indicar, a partir do terceiro, vai lhe pagar R$160, que é o bônus de patrocínio somados com bônus codificado. Indicou a terceira, 160. Indicou a quarta pessoa, 160. São esses de laranjado forte, você está vendo na tela, né? Indicou a quinta, 160, a sexta, até o infinito lateralmente. Todos os indicados diretos a partir do terceiro vão lhe pagar R$160. Além disso, quando esses indicados a partir do terceiro começarem a indicar, quando o primeiro indicar dois, você vai ganhar 80 de cada desses dois, como você está vendo na figura aí, de vinho, na cor vinho vermelho, né? Os dois primeiros vão pagar R$80 cada um. Esses dois, indicando dois cada um, vão dar 4, né? Cada um desses 4 vão pagar também R$80 para você, né? Sempre os dois primeiros. Aí, quando esses 4 indicarem 8, cada um vai pagar R$80. 8 vezes 8 dá R$640. Aí vão indicando, 8 vão indicando 16, 16 vão indicando 32, 32 vão indicando 64, 64 indica 128. Isso eu estou falando só dessa primeira árvore binária que está começando aí, desse primeiro amarelinho que você está vendo aí na tela, né? É a primeira, né? E vai crescendo até o infinito em profundidade e vai sempre dobrando, sempre dobrando. Você começa com 160, depois vem 320, você vai ganhando 640 e assim até o infinito. E isso ocorre também com o bônus residual, né? O mesmo princípio se aplica aqui. A partir do terceiro, você vai ganhar 15% daquela mensalidade que todos os seus afiliados diretos pagarem. né, a partir do terceiro, e 7% das árvores binárias que surgirem a partir desses indicados diretos a partir do terceiro. Então você vai ter infinitas árvores binárias pagando infinitas porcentagens lateralmente e em profundidade. Gente, é bônus que não acaba mais, né? Você nem imagina a conta que isso dá. Vamos continuar aqui. E ainda tem o bônus de liderança, né? Já falamos de bônus de patrocínio, bônus binário, bônus codificado, bônus residual. Agora tem o quinto bônus, que é o bônus de liderança. Quando a sua rede vai crescendo, você vai se tornando grau, vai ganhando graus de líder, né? Você começa com o grau de diretor, né? E além dos bônus anteriores, todos os bônus anteriores, ainda vai ganhar mais 50% dos bônus codificados de seu grupo, né? Você vai entender isso melhor com um exemplo que tem já lá para o finalzinho. Então você vira diretor, ganha mais bônus, né? Aí você vira diretor executivo, mais bônus, cada vez mais em profundidade, presidente, presidente nacional, presidente internacional, você vai ganhando, ganhando sem parar. E agora tem ainda o sexto bônus, que se chama o bônus de faturamento. Você está vendo aí abaixo na tela, bônus de faturamento. Qualificando-se como diretor executivo ou acima, você terá direito a receber o bônus de faturamento, que é partilhado a cada 3 meses. O que é esse bônus de faturamento? É simples. Imagine todos os afiliados do Brasil, né? Imagine que cada um deles indique uma pessoa, uma nova pessoa. Aí pegue todas essas novas pessoas que entraram na rede nacional, na rede toda do Clube Max, some, você tira uma porcentagem desse valor, um valor quando é R$ 4,00 para diretor executivo, R$ 4,00 de cada filiação que houver no Brasil, né? É R$ 8,00 para as outras lideranças. Você pega esse valor de cada um, soma tudo, põe numa conta lá, depois de 3 meses, esse montante é dividido entre o número de diretores executivos da empresa, entre o total de presidentes, entendeu? É uma soma de tudo. É separado uma quantia, somado uma quantia que todos os afiliados pagam, né? E somado e depois dividido a cada 3 meses, né? É um bônus simplesmente incrível. Diretor executivo, como é que você se qualifica aqui para ser diretor, para começar a galgar os planos de liderança do Clube Max, né? Você apenas precisa ter 3 diretores distribuídos em 3 linhas para você se tornar diretor executivo. É muito simples, gente. Para virar diretor, você apenas indica 3 que indicam 3, né? Uma pequena rede de 12 pessoas, você já é diretor. Aí isso vai se multiplicando, 3 em 3 em 3, diretor executivo, presidente, né? E não para por aí, né? Vamos fazer as contas aqui, agora com um exemplo bastante prático. Vamos supor que você é esse aí de vermelhinho, né? O personagem de vermelhinho, você começou no Clube Max indicando 12 pessoas já. A sua meta é indicar 12 pessoas, você quer ser um diretor, porque quem indica 12 pessoas diretamente no Clube Max também vira diretor. Então tá aí, você, o de vermelhinho, indicou 12 pessoas. Vamos supor agora que 6 dessas pessoas só queriam usar os benefícios, né? São esses 6 primeiros aí. Os 3 seguidas indicaram um cada um. Eles estavam animados, né? Opa, vou indicar a gente aí, indicaram um, né? Aí tinham 2 que estavam mais entusiasmados ainda. Aí indicaram 4 pessoas cada um. E finalmente tinha um deles, desses 12 que você indicou, que estava tão motivado quanto você estava. Aí indicou 12 pessoas de uma vez. Aí você está vendo a imagem que se formou na sua rede, a primeira montagem de sua rede. Olha, só de bônus de patrocínio, você indicou 12 pessoas, então você tem direito a 12 vezes R$ 80,00, dá R$ 960,00 só de bônus de patrocínio, que é o primeiro bônus. Em seguida, você indicou também, você ganha o bônus codificado, né? Você vai ganhar bônus codificado, que é 10 vezes... a partir da terceira pessoa, você indicou 12, a partir da terceira então contam 10. 10 vezes R$ 80, R$ 800 só com bônus codificado. Seguindo aqui, você ainda vai ter direito ao bônus codificado que referente aos primeiros indicados de seus indicados. Você está vendo aí marcado em quadrinhos vermelhos abaixo, né? Você tem direito a essas 9 pessoas aí, 9 vezes o bônus codificados pelas indicações diretas, dá 9 vezes 80, R$720. Esse é o terceiro bônus. E você tem direito também ao bônus de liderança, que são referentes também aos ganhos codificados da primeira geração. São essas pessoas abaixo dos azuis, tem os rosinhas, esses rosas mais esmaecidos, né, eles contam como para bônus codificado. Aqui nesse exemplo deu 1.120 por liderança, então você tem direito a 50% disso, R$560, com bônus de liderança de diretor, tá? Então, fazendo a soma de tudo, de 12 vezes o bônus de patrocínio, R$960, 10 vezes o bônus codificado direto, R$800, 9 vezes o bônus codificado indireto, R$720, 50% referente à sua liderança pelos codificados de primeira geração, R$560. Só nesse pequeno exemplo aqui, você já ganhou R$3.040, né? E isso sem contar o bônus residual, né? Agora, vamos aqui só para ter uma projeção. Se depois disso, somente 3 de seus afiliados indicassem apenas outras 2 pessoas, uma vez só, tá? Indicassem 2 pessoas cada um, né? Só 3 dos seus indicados na vida, e cada um dessas 2 fizesse o mesmo, né? Indicou 2, parou, indicou 2, parou, indicou 2, parou, numa sequência de 2 em 2, a média mensal seria superior a R$5.000, entendeu? Seriam apenas 3 afiliados seus trabalhando, né? 3 indicados indiretos trabalhando abaixo. Para formar suas redes binárias, você vai ter uma média mensal superior a R$5.000. Imagine então o que você vai ganhar se você ajudar a sua rede a crescer, se você ajudar todo mundo na sua rede a trabalhar como você quer trabalhar, como você quer crescer. Olha, como eu falei, é sem falar na renda com bônus residual. É um dos 6 ou 7 bônus, é o bônus residual, que é aquele 7%, 15%, 8%, né? Recebendo um percentual de tudo, de toda aquela rede, de toda a rede que crescer abaixo, né? Todas as semanas, porque aqui você vai receber semanalmente, toda quinta-feira vai ser creditado lá no seu extrato, no seu escritório virtual. Você pode entrar no seu escritório virtual, transferir o valor que você ganhou para sua conta corrente direto. Isso, a renda residual é a chave para a sua independência financeira. E fora isso, gente, vamos falar aqui das vantagens de você trabalhar com marketing multinível, de você trabalhar com o Clube Max. Aqui você vai ter seu próprio negócio e você inicia agora, você começa agora, né? E vai ter a oportunidade. Se você deseja ter seu próprio negócio, aqui é a solução para você ter essa independência financeira e começa agora. Você pode trabalhar em qualquer lugar, não precisa ter uma loja, não precisa de espaço. Você trabalha na sua casa, trabalha num canto qualquer da sua casa, no banheiro, ao ar livre, onde você quiser. Você decide o quanto você vai querer ganhar aqui e é proporcional ao seu esforço, à sua crença, no trabalho que você vai fazer, de indicar esses serviços, de falar sobre esses serviços e produtos para os seus amigos, para os seus colegas, né? E você faz do jeito e ainda lucra com isso, do jeito que você quiser. Você não precisa deixar seu emprego, você continua com seu emprego, né? Você vai cada vez mais crescendo no Clube Max. Se quiser deixar seu emprego depois, não deixe agora, tá? Primeiro monte uma renda, vai crescendo. Aí depois você faz do modo que quiser, utilizando o tempo que você tiver disponível. E você vai ter treinamento de outras pessoas que já deram certo no Clube Max, que sabem o caminho das pedras e podem lhe mostrar como você pode ter sucesso aqui, né? Se você for bom de escutar, se você for aberto à aprendizagem, aqui você vai ter muito sucesso, você vai aprender o caminho das pedras para ter sucesso no Clube Max. Só comparando aqui o negócio tradicional com o Clube Max, investimento baixo no Clube Max, você não precisa de funcionários, não tem risco trabalhista, a parte tributária, a parte da receita, o Clube Max cuida, você já é descontado na fonte, não precisa de contador, você tem um escritório virtual, todas as contas são feitas pelo Clube Max, o seu retorno é rápido, é imediato, você só investe R$599, isso volta rapidamente, né? Com direito até de 2 a quando que no negócio tradicional demora 2 a 5 anos. Aqui você não precisa de licença para abrir seu negócio. Entrou, está aberto, começa a trabalhar, começa a ganhar. Não tem que fazer reforma, obras, não tem que comprar móveis para instalar no escritório. E o risco, gente, é baixíssimo. Não tem motivo para você não entrar. E só tem motivo para você se enganjar nesse negócio, nesse seu negócio próprio, nesse negócio da sua liberdade financeira. Eugênio Pacelli é o visionário desta empresa. Eugênio Pacelli criou esta empresa a partir de um motivo que ele tinha para criar, de um sonho que ele tem, que ele teve, e ele pegou esse sonho, esse motivo, e transformou em realidade, concretizou, e hoje está aí com milhares, dezenas de milhares de afiliados em todo o Brasil. Eugênio Pacelli é um engenheiro formado pelo ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, uma das melhores universidades do mundo, né? E ele é uma pessoa simples, um nordestino simples, é uma pessoa que, apesar da simplicidade, é genial, é uma pessoa que está levando essa empresa de uma forma muito ética, uma forma muito correta e com muita responsabilidade, está fazendo o negócio funcionar, está fazendo crescer, né? A visão que nos oferta Eugênio Pacelli em cada indivíduo, o poder de um grupo, né? Aqui você sozinho é uma empresa, você tem a possibilidade de ter um negócio próprio na sua casa e você sozinho vai crescer como se fosse uma empresa, uma multinacional. Vamos ler aqui pausadamente a missão. A missão do Clube Max é oferecer uma oportunidade sólida e segura de realização de sonhos, melhoria de qualidade de vida e independência financeira para você ou para qualquer pessoa interessada em depender apenas do resultado de seu trabalho, desenvolvimento pessoal e disposição para ensinar. Aqui você é dono do seu destino, é dono da sua vida, você é responsável pelo crescimento, você cresce na medida em que você quer crescer. Aqui você faz o seu destino, aqui você é dono do seu próprio negócio. Você ainda sabe sonhar? Será que você ainda sabe sonhar? Vamos ver. Ou será que você já engavetou todos os seus sonhos? Eu espero que não. Tomara que você ainda tenha sonhos. Tomara que o modelo tradicional do mercado não tenha roubado seus sonhos. Mas observe, será que você conseguirá realizar seus sonhos com o que você faz hoje, com o seu comportamento hoje, com a maneira como você lida com aquilo que você procura ter em sua vida, né? Será que a forma, sua atitude interna possibilitará para você realizar seus sonhos? Pense nisso. E como é que você reage diante de uma oportunidade? Como é que você age diante delas? Você está satisfeito com as escolhas que você tem feito? Né? Você chegou aqui até onde chegou, trabalhou pra caramba, você se acha plenamente satisfeito com o que você adquiriu até hoje? E você sabe diferenciar os palpites das opiniões? Porque em marketing multinível tem muito palpite de pessoas que não conhecem o negócio, de pessoas que não fizeram o negócio, de pessoas que não lograram resultado nesse negócio e dão palpites pelo medo que elas têm, dão palpites baseados em emoções. Enquanto você vai ter pessoas de resultado, pessoas simples que começaram esse negócio aqui, pessoas jovens que já são presidentes, apenas pelo trabalho, pela crença que eles tiveram no negócio. Então, se você quer opiniões, procure opiniões com essas pessoas de resultados, né? Fuja das palpitosas, dessas que falam do negócio pela emoção, pelo desconhecimento, pelo que a mídia fala, né? O marketing multinível ainda está numa fase de numa onda de finalização aqui no Brasil. Ele ainda está numa porcentagem pequena, embora nos Estados Unidos já seja uma porcentagem muito alta. Aqui ainda ele está sofrendo ainda um certo preconceito. Então, se você quer estar abalizado nesse negócio, procure opiniões, não procure palpites. Procure as pessoas que deram certo em marketing multinível, né? Então, se você tem essa oportunidade, procure saber, né, saber a respeito dela e use a cuca, tá? Não use a opinião de quem tem medo de aproveitar uma oportunidade. Então, aqui, para você ter resultado nesse negócio, para você ter sucesso, você primeiramente deve ser. O que é ser? Ser é você ter dentro de você um motivo para crescer. É você buscar dentro de você o que vai lhe fazer ter motivação para ter uma ação nesse negócio. Você acreditar que você pode fazer esse negócio, que esse negócio pode trazer resultados para você. Então você tem que ser, tem que ter um motivo interno em você. E fazer é o que esse motivo vai fazer com que você tenha uma ação. E essa ação vai fazer o negócio acontecer, vai se concretizar. Primeiro você tem que ter esse sonho, esse motivo dentro de você, para que através do fazer você possa concretizar o seu sonho. É isso. Então tudo começa por um motivo. 80% é o porquê, é o motivo. Você tem que saber por que você quer fazer esse negócio, um motivo próprio seu, não um motivo de outros. Você tem que dizer para si mesmo qual é o porquê você está fazendo isso. Agora, a parte como fazer é mais fácil, porque se você tem um motivo forte, você tem uma ferramenta esplêndida para poder realizar o como fazer. Se você tem essa ferramenta interna, você concretiza o externo a você. Se você persistir no emprego, está dito aí no quadrinho, poderá ganhar para o seu sustento, mas se você investir em você mesmo, poderá fazer uma fortuna. Pessoal, qualquer pessoa pode fazer uma fortuna hoje em dia através do marketing multinível. É uma questão de você ter um motivo interno, de você crer em si mesmo. Então, baseado nisso, ache o seu motivo, né? Ache um motivo que faça você durar no negócio, não algo que vá desaparecer rapidamente, porque para você ter sucesso aqui, você precisa trabalhar em algum tempo. O dinheiro não vai vir no primeiro mês, de uma hora para outra. Você tem que entrar no negócio, montar um plano, saber como esse plano vai funcionar, né? Você tem que pedir informações para as pessoas que já deram certo no negócio, para a partir daí você poder montar um plano de ação de sucesso, né? Para que finalmente você então tenha esse merecido sucesso. Muito obrigado.